Bravo Alpha 129. Prossiga. O cara pediu para o 129 uma prova de Ognave, confie? Afirmo. Não temos Ognave na nossa rota, senhor. Gente, desconsidere, vou na prova de Pubave. Pubave, voo 129, grave. Uno 229, chame Recife, 125, decimal 1. 251, voo 129, vou na prova de Pubave. Salvador, bom dia, 3399, porto 0099, Tereza, tá pronto. 3399, Tereza, da linha de decolar. Vento 080 graus, 099. A linha decola no 3399. Chame a 251, chame Recife no 25 decimal 1, no caso negativo no 28 decimal 3 e 5. 25 no 23, no 3399, decolar 246, 120, decimal 8. 208, bom dia, 3399. Salvador, bom dia, da 3399, perfil da Elfa. 99, contato a decolagem, subadriz 40 na proa de Leda. Direto Leda, Sambião 340, da 3399. Autorizado, Vana Cruz de Mótima. Que é o Santos 3399, Vando Mótima. Obrigado. 3399, chame Recife, 12510, caso negativo, 128, decimal 35. 12510, 3399, a secundária não confia. 28, decimal 35. 2835, 3399, harmonia.

Cruzeiro 360, azul 4040. Bom 9996, sua identificação, desça a nível de voo 0850 via chegada Bonfe, ajuste em Salvador 1093. Quer via Bonfe para o 050, ajuste padrão com 9996. Posição 3597, confirme sua velocidade indicada. 3309, da 3597. O 9996, confirme sua velocidade indicada. 2589, o 9996. 2509. 2590, o 9996. Azul 4040, chame centro em Recife, na presença. Quero caso negativo no 288. Só consegui copiar um 28 decimal 8, azul 4040. Poderia repetir, era E a decimal 0? 26 decimal 0, azul 4040, bom dia. Sandra 517, vou na proa do Serra Vitor 366, desça 2.510, azul chama 0 no 3, autorizado aí na avisa chama 0, tá bom? Proa do Serra Vitor 366, desça para 2.500, autorizado Buena para 3.597. Ou 9916, desça 4.010, ajustado 1903, na proa do Serra Vitor 367, está autorizado a RNAV 510, reporte passando Serra Vitor 366. 4.013, proa do 367 autorizado a RNAV, chamada no 66, do 9916. Controle Salvador, bom dia, Xané 6225, transferência, informação hotel mantendo 180. Xané 6225, sem identificação. Identificou, Xané 6225, foi autorizado o voar bom e pelo controle Aracaju, estamos já na ideal de destino. M6225, vou na produção da vida 367, desci da 4 mil pés ajustada na Jara Madrid. Terra Vida 367, com na 093, desce 4 mil pés, é isso? Sol 366, visual com a pista 3597. Tente completo, sua missão em 198, decimal 95. M6225, copiou, a produção da vida 367, desci da 4 mil pés? 3597, listado, pouso autorizado, pistola 0, vento 080 graus, 089. TV pouso, pistola 0, tá? 3597. Salvador, bom dia, boa na nave 61, no Point Shadow no zero, visual cara na nave nacional. Bom dia, vou na nave 61, faz o tráfego na final, autorizado, alinhar e manter. Faz o na final ali e mantenho, boa na nave 61. Bom 9996, complete a RNAVE, chame torre 1 no 8, sinal 95. Senhor 95, vou anotar pra mim, obrigado. São 3597, solo 20, libera direito, via eco com 2111. Via eco, são 3597. Pessoal, bom dia, gol 9996. Bom dia, gol 9996, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardando o gol 9996. Gol 961, decolagem autorizada, vento 090 graus, 109. Tive decolagem da 10, Bruno, 9996, pouso autorizado, pista na 0, vento 080 graus, na 09. Pouso para 10, qual da grava 6? Uno 759, confirme. Ah, beleza. Chega gol 1759. Foi transferido, está mal transporte, no gol 300, na banca. Bom, 959, essa identificação de para ISO de voo 050, via chegada Bonfi, ajuste o 0093. Ok, identificou 0050 na Bonfi, no 0093. Bom dia, gol 961. Bom, 961, essa identificação, corrijo. Contato na decolagem, suba nível de voo 360, vou ir na proa de Leda. Proa de Leda, 360, gol 961. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, a sua identificação. Desça nível de voo 050 na proa de TAP. 050 proa de TAP, 5973. Salvador, bom dia, Rio 5973. Romeu Alfa, Charlie, desça nível de voo 060 via chegada Mari. Mantenha a velocidade, informo que inicialmente é o número 4 na aproximação. Janer 6225, autorizado a RNAV de São José, reposto passando Serra Vista 366. Autorizado RNAV, 5973, realiza RNAV. Sente após TAP, vou na proa de dona. Após TAP, proa de dona. Sente será o NDB Zulu. Faremos o Zulu. 1759, confirma sua velocidade indicada. 270, copiado. Pode aumentar, se necessário. Ativo, informe que sou o número 3 na aproximação. 1597, vem na proa de Duna, em descida 3.000 pés, ajustado 1093. 1093, proa de Duna. Confirme sua velocidade, 1597. 270. Cap. Tem condições de manter essa velocidade até as proximidades de Cap? Positivo. Sente grato, manter. Mil pés ajustado no 093. 3.000 com no 093. 1759, desça 4.000 pés, ajuste o no 093. 4.000 no 093, 759. Por favor, Charlie, desça até nível de voo 050. 050, vou ficar. Uno 961, no Chame Centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 128 decimal 35. Nove, sete, três, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento em Betisolo. Estão no zero, reposto passando Duna, iniciando o final do procedimento. Continuará passando Duna, 5973. Ou no 759, vem na proa de Serra Vita 366. Vai igual 366, 759. Alfa Golf Charlie, desça 4.100, vem na proa de Serra Vita 368. 4.368 na proa, Golf Charlie. R9 estabilizado, visual com campo, Oxo 6225. R6225 complexo, emissor em 198, decimal 95. 295, 6225. Alfa Golf Charlie, reduza 2209. 220, Golf Charlie. Rio 5973, agora vai iniciar a redução, ok? Sente. E eu, Xamia 225, estado, pouso autorizado, 080 graus, 079. Livre pouso, ajuste 1013? Afirmo, 1013 no ajuste. Uno 759, desça 2500 pés. 2500, gol 1759. Finalmente secretário, modifique a saída, confirmando a saída Momo, código após o CT, ok? Mano, código após o CT. Até mais tarde. Bom dia, obrigado. Uma coisa. Uno 759, autorizado o procedimento RNAV para a pista 10, reposta estação de serra Vitor 366. Ok, está autorizado o procedimento RNAV, semanal 366, gol. O Golf Charlie reduz a 2009. Reduzindo o Golf Charlie. Bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste no 013. Guardando pó, pista livre. Funcionamento 225 no solo 34, Verão 21, décima 1. 21, volte a 1. Mais 73, Rio, pouso autorizado, 080 graus, 0619. 5973. Charlie autorizado o procedimento RNAV pista 10, reposto passando Serra Vitor 366 e reduza para 1801. Charlie, passará 366 reduzindo o gol. Bom dia, Gol 1759, número 2 pouso, aguarda a pista livre. 1759. É o 9972, bom dia, sua identificação, desse a nível de voo 050, voe na proa de táxi. 2 de táxi, 050, 9972, após o táxi, voe a proa de serra, Vitor 366. Afirmativo, vai na Proa de Duna aguardando a autorização do UNDBZU. Proa de Duna aguardando, será um 99. Bom dia, o 3, obrigado. Firma? 3, vou prossiga. 1211. Alfa Golf Charlie, passa do serviço 366, chame torre 1 na noite, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom dia, senhor. Pente, chame a Sole 1, 2, 1, decimal 1. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Alfa Golf Charlie. Papa Romeo, Alfa Golf Charlie, cuja aproximação agora é o Charlie. Solicita da presente a mudança de regras, propõe cancelamento, prossegue de base para final da ano 7. O ano 759, autorizado para o destino 0, vento 090 graus, 069. Ok, ponto ali, vem 90, bom, 759. Papa Romeo, Alfa Golf Charlie, reporte para cancelamento das regras de voo. Confirme. Reporte para cancelamento das regras de voo. Já propõe, senhorita. Ciente, plano instrumento cancelado agora ao 0739. A esquerda com base pela direita da 197. Aguarda a nossa autorização para girar a base da 197. Ok. Chané 6075, autorizada Aniane, mantém o chino 0. Aliano, mantendo 1-0, Chané será 9972, vista 2000 pés, ajustado 1014, autorizado o final do procedimento MDB Zulu da pista 10. Reporte passando o dono, iniciando o final do procedimento. Descendo 2000 pés, 1014, será 9972, informará dono, iniciando o procedimento. Está, senhorita.